Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos. De jogos. De jogos. Hammer time! Começando mais uma vez a sua 39ª edição! Senta que lá vem filler! Caralho, velho! Essa semana estamos mais uma vez reunidos aqui para tocar os batidões do mundo dos games. Disco Ninja! The Ninja! Do funk. Não é do funk. Do funk. Depois que o Lápis mandou esse agudo aí, moleque, eu não ouço mais nada. Acabou o podcast também. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Você escolheu música ruim mesmo? Nesse Splinter, valeu. Caralho. Valeu. Falou. E você é assim? Abraço. Por que vocês tratam o Mestre Splinter tão mal, cara? Eu não trato ele mal, cara. Pô, cara, sério mesmo? Ele é meu amigo mais antigo, cara. Como é que eu vou tratar ele mal? Conheço ele há 14 anos. Tu tem vergonha de falar que ele é teu melhor amigo, né? Tem vergonha de falar. Ele é meu amigo mais antigo. É, ia falar meu melhor amigo, mas eu fui o meu amigo. É, não, já nem ninguém, meu. Tem vergonha, né? É, cara, é um título, pelo menos, cara. Eu posso colocar no nickname. Pode botar, um amigo mais antigo. Porra, que irado. Uau, hein? Valeu. Isso é inveja. Vocês não são tão antigos assim. Pra quem não sabe, tá dançando mal, errando os passos. Eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Aquele que tem a música no coração. O poder da música. O Mestre Splinter. Cara, aquele que não pensou em nada. Até porque ele tá jogando enquanto grava. Porque ele é um verdadeiro gamer. É um verdadeiro filho da puta. Tá ótimo. Tenho de vida. O único que sabe que a gente só grava Disco Ninja quando tá faltando assunto. O único que não finge, né, cara? Verdade. Um cara sincero. Isso aí, nessa semana de novo nós vamos decorar os nossos passos da discoteca. A discoteca é uma palavra muito escrota, hein? É irado essa palavra. Fala boate. Nós vamos ensaiar os nossos passos ensaiados, tocar as músicas mais sinistras e mais uma vez, batalhar para descobrir quem é o Ultra Mega Ninja Master DJ. Tudo isso e muito mais, depois do quê? Da puta que pariu. Não, depois do quê? Depois dos e-mails. Deixa eu só vestir minha cueca do Homem-Aranha, que leitura de beijo com a cueca do Homem-Aranha é muito mais irada. Caralho, muitos e-mails. Muitos e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Ninja Inimigo, leu primeiro aí, toma. Então deixa eu pegar a minha conta da NET aqui. Não, acabei de te dar aqui, ó. Toma aí. A conta da... É o imprimindo o verso do boleto de mensalidade da escola da minha irmã. Já paguei, toma aí, vai. Já pagou, caraca. Aí, papai, meu irmão profissional, leva isso a sério. É minha, eu sou padrinho dela. Ah, entendi. Porra, double. Double. E-mail de Pyron, Rio de Janeiro. Fala aí, seu bando de gamers funkeiros malditos. Tá virando praxe, já. Praxe. Primeiramente, fiquei feliz em dar minha pequena contribuição ao pod, já que depois que falei de vocês são os funkeiros malditos, outros ouvintes compartilharam da opinião e adotaram esse meu carinhoso jeito de tratar vocês. Carinho na porrada, carinho. Né, cara? A gente é mulher de malandro, né? Adoro apanhar. No podcast de StarCraft 2, foi muito legal chamar o pessoal de fora, que sacam mais do assunto. Contribuiu muito pro programa. Faltou um dedo do Mario Kart. Faltou um desse Mario Kart. Outra coisa que eu queria dizer é que o cast de Final Fantasy foi o melhor. Foi irado. Quando eu olhei pro tempo de duração, pensei comigo mesmo: fudeu, vou roncar bonito ouvindo viadagem de Final Fantasy. Mas aí foi que veio a trollagem genial e só lamentei não estar ao lado de um fanboy de Final Fantasy pra ver a lágrima escorrer na hora. E sobre o podcast de finais, foi massa, mano. Um tema original no qual só tive surpresas. A maior delas foi com o Senhor da Baitolagem. Ai, o viadinho do grupo escolheu o game mais foda, que o final é Pica das Galáxias com trilha sonora fudeção Full Throttle, mas como nada é TV. Ah, isso seria. Ninja Inimigo deixou aflorar seu lado emo com o final de Final Fantasy X. Moleque, via lágrimas correr do rabo dele enquanto narrava. Vai se fuder. Foi muito foda. É, mas ele deixou foda a lágrima escorrendo do seu rabo, né? Vem uma pessoa que tem um fetiche por anos lacrimejantes. Tá tudo bem. É isso aí, pessoal. Continue com o bom trabalho, com o vício e com Eu Gosto de Jogos. Jogos. Esse foi o e-mail do Pirão, do Rio de Janeiro. A seguir temos o e-mail da Pandora, de, sei lá, da Caixa. Olá, mestres do Hadouken, embaixo frente soco. Aqui quem fala é a Pandora. Dois pontos, é sinal de parêntese, fechando parêntese. Um sorrisinho. Exatamente. Dois pontos, fecha parêntese. Dois pontos, fecha parêntese. Conheci vocês pelo maravilhoso site das Girls of War e já fiz minha maratona de podcasts, exclamação. Curti todos, sem exceção, até o de imersão, que a galera fica falando que é ruim, mas eu curti pra caramba. Cara, não é ruim, cara. Nego que te viadagem. Não só não é ruim, como foi referência bibliográfica num projeto final recentemente de um conhecido aí. Antes de mais nada, quero dizer que sou sua fã, Ninja Inimigo, exclamação. Que bonito, sim. Gosto muito da forma que você apresenta os episódios e dá pra perceber que você bota paixão nas suas palavras. Conheço ela, eu dei dinheiro pra ela falar isso. De todos os podcasts que eu escuto, você é meu apresentador preferido. Porra, ela não fala. Isso foi caro, maluco. Isso foi caro. Isso é tipicamente de uma pessoa que só tem Globo em casa, não tem SBT e não vê Silvio Santos, cara. Porra, não é possível, cara. Se não fosse causar problemas, o nick que eu usaria seria Ninja Inimiga. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. E Lapso, você é muito engraçado e sabe dar bons palpites. Eu ganho pra isso. O podcast não seria a mesma coisa sem você. Mestre Splinter, toda vez que você volta no tempo pra puxar um assunto morto, eu começo a rir sozinha esperando alguém que vai falar que você entrou no DeLorean. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- viado. Mas eu gosto de você. Sorrisinho. Ai, que beleza. No mais, vocês formaram mais uma opinião, pois roubei o PlayStation 2 do meu primo só pra jogar Final Fantasy X, já que vocês me deixaram mega empolgada com a descrição no final. Tá ótimo. Pegou o spoiler todo, agora vai jogar. Exatamente. Agora que já sabe o final do jogo isso, e tudo. Isso, você vê uma pessoa que não se importa com o destino da viagem, mas com a viagem em si, né? Parabéns a ela. É isso aí. Mano. É, parabéns. Pena que a jogabilidade de Final Fantasy X não é tão maneira assim, mas... É, dá pra levar. Gostaria de sugerir um tema. PlayStation 3 versus Xbox, a batalha do Seleculo. Vai ser. Continuem o excelente trabalho que alegra minhas semanas, pois é raro encontrar pessoas divertidas e interessantes que falam sobre games. Como dizia o final de Mega Man, avante, baixo, frente, soco. Avante pela diversão duradoura. Beijinhos! Exclamação tripla Pandora PS 2 pontos. Nada como uma boa insônia pra me motivar a escrever um e-mail que ela mandou às 4h42 da manhã, um horário sensacional. O Corujão acabou, nada pra fazer, né? Quinta-feira de manhã, pô, mandar e-mail baixo frente, soco. Por que não? Agradecemos a Pandora. Muito bom sempre quando vem uma mulher aqui e manda e-mail pra gente, porque a proporção é de 98% pra 2, então é bom fazer parte dessa estatística feminina. Realmente. O pior que é por aí mesmo, né? A terceira garota, eu acho, que manda e-mail pra gente. Terceira, quarta, sei lá. Aí a gente tem o e-mail do Saci de Patinete, que segurou aqui o nick dele. Gostei. Tô bem. A boa é que quando a pessoa não manda o e-mail com o nick, a gente dá um nick avassalador pra pessoa. Isso. O senhor tem paternidade é o mestre do batismo. Ele não tá aqui hoje, mas se precisar, a gente inventa um aí. O futuro é agora. Vocês estão até filosofando, kkkkkk. Saci de patinete, putz, essa foi brutal. Podcast tirado pra caralho, cara. Só vocês mesmos pra transformarem um simples podcast numa bagunça super legal e generalizada. Olha! Cara, ouso... Ele quis dizer ouço, mas ele não sabe escrever, tadinho. Coitado. Ah, deve ser novo, podcast... garoto. Tranquilo, ele tem 12 anos, se não me engano. É, então. Cara, é com ser cedilha. Ouso pra caralho os podcasts, baixei quase todos e às vezes ouço repetidamente. Ouso com a galera lá da escola, é uma resenha do caralho. Resenha, tem que ver isso aí. É uma resenha, tá escrito certo, porra. O senhor da eternidade é que faz resenha do caralho, gente. Ah, resenha, é uma... Não, ele disse que é uma resenha, ele usou do caralho como intensidade, porra. Não sacaneia o garoto. Pena é que eu não posso ouvir com a minha namorada. Ela terminou comigo, tô deprê pra caramba. E isso foi há 3 meses. Mas quando ouço o podcast de vocês, esqueço de tudo que me atormenta. Bom saber que a gente dá alegria na vida das pessoas. Olha só, garoto, tua namorada acabou com você. Deve ser novo, né? Pra tá assim deprê porque a namorada acabou com você. É, você vê que tem um amigo nosso aí que. Deixa pra lá! É, esse é o nosso namorado que acaba. Cara, olha só, esquece essa porra. Não param de fabricar mulher no mundo. Tem mulher pra caralho. Tu és jovem, tudo que tu aprendeu com a tua namorada como experiência, gasta o teu XP. E isso. Vai lá, meu irmão. Essa tua ex-namorada aí foi só a primeira fase da tua vida. Você esquece essa porra, para com isso. Ele diz aqui, cara, vocês deveriam chamar mais a Bebs. Acho ela muito gata. Cara, como é que ele é errado? É do Girls of War. Adoro ouvir o doce som da voz robótica dela. Olha só, se você gosta de ouvir doce som de voz robótica, a Flávia Alessandra na novela nova da Globo é uma robô. Você pode assistir que... Ela tá conseguindo atuar bem, porque ela não precisa atuar, né? Ela não precisa atuar, né? Então tá bem no nível de atuação dela. Mas ele disse aqui, mas essa argentina tem uma voz de mulher gostosa. Bem que vocês podiam pôr umas imagens dos convidados. O Ninja Inimigo gritando pra caralho com essa voz de traveco é muito hilário. Ah, vai tomar no cu. The Old of the Borogodo. I Can Live foi brutal, eu ri que nem um animal de novo. Agora Paraguai xingando espanhol, vocês ultrapassaram a barreira da lucidez. O depoimento do Ilapis foi muito tocante. Senti na pele o que ele sofreu porque rolou isso com o DS de um amigo meu. Foi o DS do teu amigo. Como é que tu sentiu na pele? No meu caso foi o meu DS. Eu é que senti o problema aí. E ele naturalizou a Paraguai no meio do e-mail, né? Ela começou a Argentina e se naturalizou o Paraguai. Mas tudo bem. Com certeza. Ele provavelmente pegou o DS do amigo dele emprestado, aí quebrou na mão dele. Por isso que ele sentiu na pele. Isso é foda quando acontece. Tentem fazer um tipo de retrospectiva de todas as gerações, desde o Atari até os novos consoles. Falando dos jogos e tudo que marcou a vida de vocês como gamers. Tá sendo! Era uma vez um beat versão 16 bits, tá vindo aí. Era uma vez um beat versão Fibonacci, com todos os jogos. E-mail do Radabames. Antes de tudo, vamos deixar algo claro. Pra pisar no pescoço dessa garotada que chora o leite derramado, foi legal, muito bom mesmo. Mas o baixo frente soco é do caralho e blá blá blá, porra. É passado e podcast. Pois então, fiquei bolado com o 1º de abril. Vi o vídeo do Guilherme Sou Foda e fui todo pimpão ouvir o cast. Bem, tomei no rabo. Mas aí me deparo com um combo 37 mais 38, somando mais de 3 horas de podcast de puro awesomeness. Valeu, gente. Estão perdoados. Agora, direto ao assunto. Finais, vírgula, finais, reticências. Que são, senão, a cereja do bolo. Mas se o bolo for mentira, dia 19 estamos aí, pensando com portais. Na minha humilde opinião de merda, melhor final, traço Okami, melhor que Zelda, ponto. Pior final, Cliff Barker's Jericho, aquele jogo maluco lá de PlayStation que, sei lá, correu. Caralho, nunca joguei, maluco. É muito ativo. Assim, a gente comprou PlayStation muito tarde pra jogar esse jogo. Halo 2 foi terrível, mas pelo menos falou um... Vai ter o 3! De resto, um abraço por trás pra todos vocês, que por mais que nos trolem, fazem nossas sextas-feiras melhores, até que as de Rebecca Black. PS, Ninja Inimigo e Mestre Splinter estão perdoados o cacete. Pô, e Borderlands? Tem que ver isso aí, minha gente. Rada B signing off. Cara, a sexta-feira da Rebecca Black é engraçada, né? Porque ela acorda e ela fala assim, 7 horas da manhã, tenho que comer meu cereal. Aí ela desce a escada, cereal, cereal, cereal. A tigela, tigela, tigela. Tenho que ir pro ponto de ônibus pegar meu ônibus. Ela chega no ponto de ônibus, 7 horas da manhã, passa um carro conversível com 4 moleques adolescentes, um carro conversível às 7 da manhã. Aí ela olha assim, quem se importa com a porra do ônibus, né? Meus amigos são num carro conversível às 7 da manhã de uma sexta-feira. Onde acho que será que eu sento? No banco da frente ou no banco de trás? Só que como ela não é popular o suficiente, ela senta no banco de trás. Beleza. Aí dá um corte de 12 horas no tempo, mostra aquele céu já escuro, ela e mais 4 garotas no mesmo carro conversível, que antes tinha 2 moleques. O que elas fizeram com aqueles moleques? Elas mataram os 2 moleques, arrancaram os rins deles, depois mordiam o adolescente e pegaram, roubaram um carro pra elas? Eu acho que sim. porque logo depois tem o interlúdio. Sabe, toda escola de samba tem a paradinha na bateria, né? Já tem um... Toda música pop hoje em dia tem a paradinha do rapper negão. Para a música, do nada, muda um pouco o tempo, o ritmo da música, entra um rapper negão. No caso da interpretação da música, o rapper negão no clipe da Rebecca Black é o cafetão de adolescentes do clipe, né? Que ele cuida daquelas garotas, elas se prostituem, né? E roubam rins, e ele pega o dinheiro... Caralho, roubam rins? É, não, porque os dois moleques sumiram. O que eles fizeram com o moleque? Mataram e roubaram os rins, isso é só uma explicação plausível. Deve ter roubado. Bom, antigamente a paradinha nas músicas era do Timbaland. Era paradinha do Timbaland, agora é paradinha genérica, assim. Se o Terry Crews virar rapper, vamos chamar ele pra fazer uma paradinha também. E aqui agora a hora do e-mail do Diego Gomes? Peraí. Não, ele é o Pinguim Pirata Pescador. Pinguim Pirata Pescador. Olá, pessoal. Pescador. É o Pinguim Caolho Pescador. Ó, legal. Caolho. É um pinguim vilão, hein? É. Olá, pessoal do Baixo Frente Soco. Estou aqui pra dizer que escrevi esse e-mail pelo Hotmail, só porque vocês sacanearam o Hotmail no último podcast. Foi muito bom, por sinal. Cara, a gente não precisa sacanear o Hotmail. Ele se auto-sacaneia pela sua própria existência. O Hotmail sacaneia vocês. Exatamente. Na União Soviética. Sim, Hotmail é uma merda mesmo, mas consigo usar. O Senhor da Eternidade fala que consegue usar também, mas não... Agora a gente manda e-mail pra ele e o e-mail volta. Deve ter entupido a caixa de e-mail dele. Comecei a acompanhá-los no podcast número 31, que é a participação da Babs. O horror de sobreviver e não parei mais. Muito foda mesmo. Gostei muito do podcast sobre RPG de mesa e após ouvi-lo percebi que roubaram uma parte da minha infância, pois não joguei RPG de Toma. Mesa. Que isso? O pessoal da minha rua me fez perder tempo demais jogando futebol e taco na roda. Porra, o taco era irado, moleque. Taco é uma parada muito maneira. Mas o pessoal da sua roda tinha que jogar futebol e RPG, cara. Era porque lá onde eu morava, a gente jogava RPG no pedaço lá, era meio um pedaço meio aberto no meio do condomínio que tinha as caixas d'água, né? Então era um chãozão, não era nem caixa d'água, eram poços artesianos que tinham lá. Então era um chãozão infinito, o pessoal jogava bola num pedaço e tinha um outro pedaço depois de um muro que a gente sentava lá numa bancada que tinha assim, dava pra sentar todo mundo e jogava RPG. E a parada é o seguinte, eu queria fazer um apelo ao Kobe, ao senhor Arthur Nussmann, que em vez de botar futsal em 2016, botar taco, que é muito mais maneiro. O Falcão não precisa de nada pra ser o fodão, cara, mas a galera que joga taco, ó, precisa do reconhecimento, tem que ver isso aí. Tem taco, né, cara? Porra, taco, né, cara? Exatamente, taco, ó, boa, tá. Sem porradaria, vocês são foda. Elogiaram em particular o Ilapso, porra, Ilapso, que é o cara mais foda da equipe. E eu não dei um centavo pra ele fazer isso. Tu não deu um centavo? Ah, que mentira, velho. Não preciso, cara, não preciso. Avassalador. PS, nunca tinha ouvido falar dessa música Sou Foda ou Avassalador. É uma bosta, mas nem ligo. Porra, escuta do metal aí, muito foda. Ele deve morar no norte do Amapá, assim, que já é depois da linha do Equador, e lá não deve ter chegado. Que explicação, cara. Sistema operacional da Nokia. Isso, que é o SimBOS. Ele, semana passada, no último programa nos enviou um e-mail também, falou aí da tese de mestrado dele, eu pedi pra que ele mandasse mais informações, ele mandou. Ele começa dizendo o seguinte, eu gosto da ideia de que se o jogo tem mais de 5 anos, não é mais spoiler, pois se o cidadão não jogou, é porque não deu mesmo. Então ele merece saber do que se trata a história e como ela acaba, e em alguns casos terá vontade de ir atrás do jogo e jogá-lo para recuperar o prejuízo. Pronto, ponto vírgula. E o Red Dead. Não, mas aí você tem a opção de não ouvir. Era o último por um motivo, você podia não ouvir só, acabou. Exatamente. Inclusive o Crusher foi babaca, ouviu e falou, porra, agora... Mas tem sempre aquelas pessoas tipo Crusher, né? Porra. Tá bom, um pouco mais. Ok, um pouco mais. Ele não merece. O projeto de mestrado dele aqui na PUC de São Paulo, ele foi um dos... Ele foi que reclamou porque se preparou pra ouvir 3 horas de podcast e só ouviu 2 minutos. Ele ficou querendo me matar. Cara, porra, 3 horas de podcast. Ele deve pegar muito metrô, cara. Ele deve morar num ponto de São Paulo em que ele, pra ir pra PUC, ele tem que pegar um ônibus. E aí, se ele tem que pegar um ônibus de um ponto de São Paulo pra qualquer outro, ele tá fudido. Já gastou 1 hora. Tem muita gente que estuda na PUC aqui do Rio e mora em Niterói, que é uma outra cidade que tem que atravessar uma ponte que tem extensões quilométricas e sinistras. São 15 quilômetros, mas tipo, você leva 3 horas. É o problema esse. E a PUC aqui do Rio não é muito perto do resto do... Não é perto nem da casa do Senhor Eternidade, que mora na rua de trás. Então ele deve pegar um ônibus, assim, pra ir pro metrô, sei lá, do Jabaquara, e do Jabaquara ele tem que pegar o metrô e descer aquela nossa todo, passar ali Sumaré, o caso de chegar na... Deve ser longe pra... Então, cara, desculpa se for... Se não for também, vá a merda, sinceramente. Porra, 2 minutos maravilhosos que você ouviu o Guilherme, sou foda. O projeto sobre mestrado dele... Sobre incesto e necropofilia. E eu sou foca. As questões de pesquisa aqui que ele enumera do projeto dele. Analisar o grau de envolvimento dos jogadores com jogos massivos, o quanto abandonam sua vida real em prol da digital. Ponto vírgula. Analisar e indicar que o ato de jogar é um novo estilo de vida... estilo de vida com letra maiúscula, adotado por cada vez mais pessoas que dizem ser jogadores com J maiúsculo, assim como outras pessoas dizem ser pensadores com P maiúsculo, esportistas com E maiúsculo, filósofos com F maiúsculo, entre outros. Analisar... O comandante cobra, inclusive, diz e costuma dizer que gostaria de ver os gamers como um esporte, sendo esportistas, porque diversos esportes que não requerem atividade física ou atividade, nada que você precise de um treinamento corporal para fazer, são considerados esportes, que usam muito mais do reflexo ou da mentalidade. Sim, vide o pessoal das Olimpíadas que pratica tiro, né? Um bando de maluco de 50 anos que atira bem pra caralho. Com certeza. É, mas eu sou a favor de que nas Olimpíadas, pra você concorrer, você tem que provar que tá com um índice de gordura razoável. Eu acho que esses caras que praticam tiro tinham que ser barrados. E, cara, que se tiver videogame Olimpíada um dia, tinha que ser assim também. Tem que pra manter o cara na foto. Senão vai chegar lá o Justin Wong com aquela barriga de chope dele, porra, e vai me dá o McDonald's agora que eu vou jogar o Marvel's Capcom. Vai tomar no seu cu. Analisar as formas de relaxamento e diversão obtidos através do ato de jogar jogos massivos, como uma nova ética e o desenvolvimento de habilidades específicas como política e negociação. Aí entrou na minha praia também, olha só. Detalhar tecnicamente o desenvolvimento do MMO Jade Dynasty. Eu não conheço muito bem, mas eu sei que existe. Criar o game design de um MMOG voltado para a evolução do jogador como ser humano e melhora em sua qualidade de vida. E o objetivo geral, contribuir com a revolução que os jogos massivos estão provocando e disseminar a cultura dos jogos digitais, possibilitando o surgimento de mais jogadores. E aí ele numerou aqui objetivos específicos, entre os quais estão aqui a relação de diversão com aprendizagem, utilizando o MMO como ferramenta, é conta do Pachuchu. Fora isso, o orientador já me escalou para. Agora ele vai chorar à toa, olha só. Fazer um protótipo de um jogo proposto no game design, porra, padrão. 2. Desenvolver um software e um artigo em conjunto com ele, porra, Em grupo, moleque. Em grupo, trabalho. 3. Escrever uma memória de uma dissertação de um colega, Eu já ia falar eu já ia falar que é uma sacanagem, mas porra, é uma colega, amigo. Ele vai chegar assim, alright, fuck yeah. 4. Escrever um artigo por conta própria, tendo puzzles como tema, porra, Brinks, né? Você vai naquele, eu esqueci o site agora, eu vou colocar um link aí, vou colocar o seu nome pra você olhar o link, tem um monte de artigo antigo lá e os caras fazem uns compêndios aí sobre jogos encontrados no Egito antigo, ou aquele, um jogo do Egito lá que era meio simulador de guerra, é meio puzzle também, dá uma olhada, eu vou achar. Falaram aí nos e-mails que saiu combo 37 mais 38, você que pegou o Guile, ouviu e depois só foi ouvir o Mario Kart, entre os dois tem um, tem o episódio de finais, o 37 de verdade, vai lá no site e pega. Mas uma coisa que é interessante é que o episódio de finais é bem grande, foi muito bem produzido, pra também dar aquela, acessar aquela compensada, aquela da galera. É, teve 2 horas. Se você não quiser ouvir os spoilers, a gente avisa quando começa cada final, cada discussão de um final, você pode pular pro próximo. A gente falou também sobre finais de uma forma genérica. Isso. A primeira hora é bem genérico, assim, vale a pena ouvir, mesmo que você não queira ouvir nenhum dos 4 finais lá. Então, ouva e mande seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E o site homônimo, baixofrentesoco.com, Twitter é baixofrentesoco. E tá sendo, né? Eu gosto tá de jogos. Tá sendo! Eu invoco o poder das notícias! Notícias! 聞いているだろう、ジン。お前が会いたがっているのはこの男か。 Estamos aqui com Daigo Hasashi, o Águia 001. Que tirava a ficha dos pirralhinhos no fliperama, porque ele tinha 16 anos. É, e os moleques são doidos. Não só pirralho, como tirava de marmanjo também. Essa semana teve a Captivate da Capcom, que é um evento que a Capcom, uma espécie de press release que a Capcom faz no Havaí, um lugar muito chato de se visitar, para divulgar suas principais notícias do ano. É um evento só da Capcom. Então ela jogou uma enxurrada de coisas aí, né? Tem coisas de Street Fighter 4 Arcade Edition lá, que vai ter o... Mijou na cara de todo mundo lá, caralho, olha esse Akuma aqui que parece Dragon Ball. Parece o Blanco. Não, parece o Blanco. Satanás Akuma. É, Satanás Akuma, matando o Evil Ryu lá, que tem o negócio do Homem de Ferro no peito, né? Tudo mais. Não, ele tomou Tomou com um morteiro na teta. Com a tetiola. O negócio lá que o Wesker colocou na Jill, colocou no Rio também, ele ficou alegre. Né? Yun Yang, 17 de junho vai sair, tá? Não é importante isso também. É, eles rebalancearam os personagens, dizem eles, né? Disseram a mesma coisa quando saiu o Super e não balançaram por nenhum. Vai ser todo mundo roubado. Resident Evil, aí os remakes, aí o Mercenaries do Resident Evil 3 em 3D. Assim como a Blizzard, a Capcom tem bala na agulha pra fazer um evento só dela, pra falar só dos jogos dela e dar conteúdo maneiro. É, a Capcom, a Blizzard, a Square tem, a Konami tem, né? A Ubisoft, né? Algumas dessas empresas aí tem. É, outras preferem deixar pra E3, pra Comic Con, agora é uma bagunça. Olha, Comic Con eu vou isso. E é uma bagunça. Mas a gente tá aqui pra falar o Summit. Eu vou no Oscar aqui também falar do meu jogo aqui. Foda-se o Oscar. Olha, coisa de viado o Oscar. Não, sacanagem. Estamos aqui pra falar do Street Fighter vs Tekken. Vídeos novos, mostrando aí, além dos personagens que haviam sido exibidos no vídeo anterior da Comic Con do ano passado, que estavam lá o Ryu, a Chun-Li, o Kazuya e a Nina. Também apareceram aí agora o Ken, né? Quem poderia esperar por essa? O Guile, o Abel e também do lado do Tekken, o Bob, do Tekken 6, o Craig Harper, Marduk, King e o Rei. Eu vi também aquele CG avassalador que eles botaram. Aquela animação que empolga qualquer um com a luta do Ryu e do Ken contra o Jin e a... O Jin não, o Kazuya. Não, Jin não, o Kazuya, cara. O Kazuya e a... Ah, não, o nome da mulher, esqueci. A Nina. Kazuya e a Nina. É, sabe agora, tudo os Tekken, essa criança aí. Nina Williams. Queria perguntar pra você, Daigo. Fala. Você ficou com fogo no rabo vendo essa animação? Porra, como assim fogo no rabo? Não, fiquei animado e tal, mas assim, tá muito zoado o videozinho de gameplay. Não sei se vocês viram, não programaram direito a galera de Tekken. Eu quero assistir. Só a galera de Street Fighter dando porrada, achei meio falho isso aí. Você acha que a jogabilidade de Tekken no jogo do Street Fighter, porque Street Fighter vs Tekken, vai ficar maneiro? Ah, bicho, vai ser todo mundo igual o Felong, cara. Vai ser só golpe completar. O Kazuya e a Nina já estão assim. É. Agora, eu confio que eles vão fazer alguma coisa pra balancear, assim, pra sentir a poder de projétil, fazer nego apagar projétil com o pé, com a mão, coisas mais assim. É. O legal de Tekken não tem projétil, né? Projétil é só quando o cara tá mandando algum golpe sinistro, né? O Devil lá, o raio de Ciclope, são golpes indefensáveis. Então, o que eles podem fazer é adotar o que a SNK adotou no The King of Fighters 96, né? A mecânica diferente de projéteis, duvido que vai acontecer, né? Que, no caso aí, projéteis do Ryo, do Roberts aí, do Terry, eles iam até um pedacinho só e morria. Né? É, poderiam fazer isso com o pessoal de Street Fighter. Não devem fazer. Já mesmo, cara. Não, porque... Já mostra que o Hadouken vai longe. É, o Hadouken vai longe, né? Porque a tradição da Capcom é diferente, né? Então, eles vão ter que se virar nesse aspecto aí. O que eles podem fazer também é inventar projétil pro pessoal de Tekken e sei lá. Não, mas isso vai ser horrível. Isso não podem fazer de jeito nenhum. Não, o Kazuya já pode. Tá com isso. O Kazuya tem, né? Por exemplo. O Kazuya já tem um raiozão de testa. Que parece que é indefensável. É. E uma coisa que me chamou a atenção em relação ao vídeo da Comic Con de 2010 é a questão do tag. No vídeo da Comic Con, o que você tinha lá no cenário em que o Kazuya parava, como se gastasse uma barra de especial, fazia aquela pose lá, sou fodão, e aí aparecia a Nina, vinha, agarrava o Ryu e o Kazuya dava o pirueta maluca dele. Aquele socão animal. Pirueta maluca, uppercut dele no Ryu. E mesma coisa quando o Ryu chamava Chun-Li. A Chun-Li vinha e fazia uma sequência de golpes. Nesses vídeos agora da Captivate, são diferentes, né? Tem uma cena lá, por exemplo, o Guile e o Abel em dupla. O Guile dá um flash kick e o Abel entra, fica andando, dando passinho, fica olhando pro alto assim pra ver quando o cara começa a cair, ele começa a dar porrada. Me pareceu meio estranho, mas enfim, é jogo em desenvolvimento ainda, vai ter beta teste a rodo ainda, o jogo não vai sair esse ano. É só pra 2012, então acho que dá pra fazer coisa legal. Uma coisa que eu ainda não vi nada é sobre Tekken vs Street Fighter. Não, mas isso aí você tá querendo atropelar, tá querendo colocar o cavalo na frente da carroça. Né? O que é certo, né? Você não pode colocar o carroça na frente do cavalo. É, você tá querendo colocar o carroça na frente do cavalo. É a mesma coisa de quando fizeram o Capcom vs SNK, né? Até porque essa já é a segunda iteração da Namco com a Capcom. Eles fizeram Namco vs Capcom, acho que foi em 2005, 2006. E aí, quem ficou à frente do projeto foi a Namco, se não me engano. E agora a Capcom... Namco e a Monolith. A Namco e a Monolith. E agora a Capcom e provavelmente aquele estúdio lá que desenvolveu o Street Fighter 4 vai estar à frente desse aí e eventualmente vai ter um Tekken vs Street Fighter, né? A questão de tempo não deve ter uma grande lacuna entre as duas produções, porque são duas empresas que estão em atividade plena. Não é que nem na época do Capcom vs SNK, que fizeram Capcom vs SNK, Capcom vs SNK 2 e o SNK vs Capcom sair anos depois, né? Que a SNK tinha falido e etc. Então, acho que não vai ser esse caso. O que eu acho é que Tekken vs Street Fighter tem tudo pra funcionar melhor, encaixar melhor o pessoal de Street Fighter no Tekken do que vice-versa. Porque... Eu tô ansioso pra ver como vai ficar a jogabilidade dos personagens de Street Fighter no jogo do Tekken. Tô muito curioso. Vai ser um grande Marvel vs Capcom. Magia, cara. Aí não vai ter magia. É, vai ser um grande Marvel vs Capcom e o Hadouken vai ser igual o Hadouken do filme do Street Fighter com o Van Damme, né? Que vai encostar a mão no peito do cara e vai fazer uma luz luminescente maneira. Mas... Tá bom, vou comprar essa pão na teta. Dá pão na teta. É o peitinho, ó. Peitinho luminoso. Zuleika flamejante. Porra. É, Flame Zuleika. Mas a gente vai comprar essa porra de qualquer jeito, então quando sair a gente joga e fala mal ou fala bem, de acordo com o custo-benefício em relação aos $60 que a gente terá gasto. Não sabe, tá dando mole, é feio e não sabe as regras. Saiu o primeiro episódio da série Mortal Kombat. Ah, sim, Mortal Kombat Legacy. É, horrível, é horroroso, né? É, resgataram o elenco que fizeram com aquele curta do ano passado, Rebirth. Eu até tomei um susto quando eu vi que o Michael J. White, aquela mulher que faz a Sonic. Jerry Ryan, eu já esperava porque ela fez metade das séries de televisão dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Fez Voyager, Boston Legal, aquele OC, ela tá em todas as séries, assim. A mulher já tem uns 40. Ela já tem uns 40 e poucos anos, é a Sônia mais velha que se pode imaginar. Mas quando eu vi que o Michael J. White, aquele maluco com o nome de iraniano maluco, tava lá de Striker também, eu vi que eles vão resgatar o elenco inteiro. E o Michael J. White é aquela história, né? Como Jax, porra, Black Dynamite Feelings, cara. Dynamite! É só ele que tem. É, pô, é o que precisa, né? Se ele, mas olha só, eu achei horrível o episódio. Eu achei que o episódio ia ficar bom na hora que o Jax atirou e não saiu bala, e o Kane não atirou e não saiu bala. Até agora eles vão brigar aí que nem homem. Subiram lá a escadinha, né? Parece o final daquele filme The One, do Jet Li. O confronto. Uhum. Fica lá na pontezinha, horrível. Aí eles começam a lutar lá, não sei o que, bababá. Aí o Kano vai, pega uma arma, uma metralhadora. Eu acho que ele vai atirar no Jax, não. Ele vai dar uma coronhada no Jax com a metralhadora. Porra! Aí, não. Isso aí, sabe o que é? Isso aí é comandos em ação feelings, cara. Cara. Então, você dá uma porrada com o rifle. No desenho, tu não podia atirar, então os tiros. Não podia acertar bala, então os tiros nunca acertavam. Os caras iam na coronhada. Era laser. O desenho do Conan também, que ele não podia dar espadada nos caras. As paradas ele transportava o cara pra outra dimensão. E o desenho do Rambo também, que era tudo arma laser. Porque laser pode, né? Laser pode. Laser é laser explosão, porque a explosão joga os caras pra cima. Explosão é Power Rangers. Porra, sai tudo explosão não mata ninguém, né, cara? Onde já se viu estilhaço de explosão matar alguém, porra? Tá maluco. Tinha aquele amigo do Rambo Turbo, o cara que tinha um capacete lança-mísseis. Capacete lança-mísseis. Enfim. E ele tinha o Hovercraft, era muito maneiro. Eu tenho o Hovercraft até hoje aqui na mala de brinquedo. Caralho, eu não vi, porra. Vejam, tirem as suas conclusões e mandem as suas conclusões pra gente. Trailer aí do Dragon's Dogma, da Capcom, eu achava que ia ser um Breath of Fire, não é? Vai ser mais um RPG de ação desses aí com... Monster Hunter, cara. O Monster Hunter com Mass Effect, com Dragon Age, você escala o bicho igual o God of War, pode ser coisa boa daí. Eu preferia que fosse um Breath of Fire. Pode, deve ser divertido. Eu também queria que fosse Breath of Fire. Saudade de Breath of Fire, hein? Cara bonito, sim, é bem... Lembra o Coração de Dragão, né? Legal, gostei. Tirando o Miguel Falabella dublando o Dragon. Tirando o Falabella dublando, né? Mas o Falabella manda bem naquele filme. O Draco não mexe a boca mesmo, tudo bem. Recomendo fortemente Breath of Fire 3 pra PSP, o remake que eles fizeram ficou maneiro. Eu joguei. Sensacional, hein? Gar é o poder. Ó, aí Capcom. Marvel vs Capcom 3, o Gar aí de DLC, hein? Não, o rei pode ser, o Gar e o rei. Seria uma boa. Até o molequinho de cabelo azul, o viadinho lá, podia rolar também. Tipo? Podia rolar. Podia rolar a Momo também. Pode botar todo mundo. Aquele jogo tem gente boa. Entra o elenco inteiro, tá certo? Bota a Nina de tipo a Fênix, assim, pra ser a fodona também. Caralho. Porra, irado, hein? Não, tem que ser o Ryu. O Ryu, quando enche os 5 especiais e morre, vira dragão. Ia ficar maneiro, hein? Ia ter 2 Ryu no jogo. Ia ser uma bagunça do caralho. Mas é isso aí. Isso. E vamos dançando até o Disco Ninja. Dá uma dançadinha aí, Daigo. Por fim, Regininha, temos mais um episódio do Ludobardo, não é isso? É isso mesmo, Elapsinho. Nesta edição, K.O. Logan fala do papel das mecânicas de combate na narrativa em jogos. Está deveras maneiro, assaz eloquente, supimpa de bacana. Acessa aí que é site. Vai lá no YouTube no canal do Vagrant Bard. youtube.com/VagrantBard. Dadinho de mini GURPS aqui pra ver quem vai começar. Vou rolar. Sim, ganhei. Fala de novo. Ah, peraí, eu entendi. Qual é o número? É, não, entendi. É, rola de novo. Porra, essa. Eu sou um. É tipo, vou rolar o número aqui e eu vou escolher quem é que é o vencedor do Não, falei antes, porra. Um sou eu, dois é o Ilapso, três é o Senhor da Eternidade, quatro mais 30 é 5 e 6 rola de novo. Saiu um. Eu vou começar então. Dá licença que eu quero passar. Eu vou acreditar, eu vou fingir que eu acreditei aí nessa parada. O samba está animado, o que eu quero é samba. Aí tem que. Essa música escolheu, cara. Que merda. Não, não é de quem. Que isso, cara? Essa música é maneira. É muito legal. Não precisa de quem, cara. Só precisa ser muito. Foda. Se for muito foda, tá tudo bem. Então eu tenho a música certa. Uma das músicas que eu pensei em escolher foi a música que o Senhor da Eternidade cantou no Eu Gosto de Jogos número 37 de Full Throttle. Mas não, eu resolvi ir além. É um jogo muito bom, mas não é tão conhecido assim. As músicas dele também não. Mas eu gosto muito dessa música. E ela é do Master System, da época de 8 bits. O jogo é muito legal. Não é assim, meu Deus, mas que obra-prima da série 8-bits. Mas alguém aqui nunca jogou Black Belt? Pô, te dizer que acho que foi o primeiro jogo que eu joguei. Não só joguei, como joguei até cansar. Porque ele cansava rápido, tem que ser sincero, né? É verdade, ele cansava rápido. Mas a música de boss dele é muito foda. E vocês vão ouvir aí, Disco Ninja. Música de boss, Black Belt. É de boy. Black Belt. De qual é a do jogo, não? O jogo, naquela época a gente tem que entender que o jogo não tinha muita profundidade, assim, né? Então o jogo, você era um... Tinha sim, moleque, tinha Phantasy Star, moleque. Caralho. Na moral. Caralho, que duro. Black Belt fala que você é um faixa preta em arte marcial, não sei qual é a arte marcial. Karatê, claramente. Karatê, claramente, né? Mas tu anda e tem que bater em todo mundo. E o objetivo é derrotar a todos. E pronto. Todos. Cara, eu lembro. Cara, você entra em templos, você vai do lado de fora no jardim, você sempre encontra pessoas que você tem que meter a porrada. E é isso. Moleque, eu lembro que a capa não, a tela de introdução do jogo, né? Moleque, é o karateka mais genérico ever, moleque. A gente conseguiu fazer. Então, Black Belt, um cara com uma cara de oi, eu não tenho personalidade, e escrito SEGA 1986, cara, marcando ali a antiguidade do jogo. Na verdade, todo mundo sabe que o cara do Black Belt é uma cópia do Kenshiro de Hokuto no Ken, né? Yokutoku no Ken. É, porque vocês conhecem, senão vocês saberiam que é cópia de lavada. Ah, Black, claro que eu conheço, na moral, né? Na moral, Ilapso, vai se fuder, né? Na moral. É cópia. É, vai se fuder, cara. Tá. Cópia de jogo podia ser o Karateka. O Karateka? O cara. Próximo. Cinco, cinco, seis, três. Kart 3 é o Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade. Então, a primeira música que eu peguei, decepcionando o Ninja Inimigo, né? Que ele queria que eu cantasse a musiquinha do final do jogo. Eu, obviamente, peguei a música de Full Throttle, porque ou você pega a música de Full Throttle, ou de Mega Man, ou de RPG, ou de jogo de luta, então... O Mega Man é jogo de luta, fato. É, mas é mais porque se eu não for pegar a música de Full Throttle, ninguém vai pegar. Black Belt é jogo de luta, na moral. Com certeza absoluta. E a música que pega com jogo de luta. Não é mesmo, cara. Black Belt é jogo de luta. Na moral, na Splinter, na moral. Claramente jogo de luta. Mas enfim, se eu não pego música de Full Throttle, ninguém vai pegar, né? Então é o que sobra pra mim. Mas eu, infelizmente, não peguei a música do final, mas peguei uma música que toca num momento muito mais memorável. Tem uma hora que você tem que... Você tem um... O caminhão explode na ponte, né? E a ponte explode. Aí o cara se explode. Por causa do escape pistol, a bola doente, explode na ponte. E aí você tem que arrumar um jeito de pular a ponte, né? Ou reconstruir a ponte, ou sei lá. Mas, que porra, enfim. Você tem que passar pela ponte. A ponte tá lá por um motivo. Pra ser atravessada. Na história do cenário, que aquela ponte nem sempre existiu. Inicialmente tinha um cara que era o Evil Knievel Man. Que eu esqueci o nome dele agora. Depois eu descubro. E injeto aqui na edição. Mas enfim. É o Evil Knievel Man, que ele tinha pulado a rampa, a ponte com a ajuda de uma rampa. E aí você descobre que a lendária rampa que ele usou pra pular tava guardada em algum lugar ali. E depois você descobre que os próprios Kenfish, que são uma gangue de homens peixe bolados lá, roubaram a rampa. Então você tem que roubar a rampa de volta, roubar um turbo lá, boladão, que só uma gangue de caras bolados tem um turbo. E tem mais uma outra parada, alguém lembra o paratinho? Um planador. O planador. Boa, moleque. Caralho, hein? Tá afiado, hein? Porra. Essa mania do seu Eternidade pro Trota vai me obrigar a baixar a porra do jogo só pra lembrar de tudo, cara. E você não vai nem conseguir jogar, cara. Você vai ter que baixar um emulador escroto. Um emulador escroto. E aí, pra você pegar o turbo, você tem que humilhar lá o maluco da gangue e tem o turbo. O planador eu não lembro como é que você pega, mas é tipo uma parada assim de você humilhar um outro maluco que tem um planador. Foda-se, como é que é a música? A música é irrelevante, mas enfim. Aí na hora que você consegue tudo e você vai pular a rampa, aí começa a tocar a musiquinha. É, a musiquinha é mais ou menos assim. A música é... Só que tá com a versão instrumental no jogo, só que eu só achei com voz que eu sou otário. Então se pode aí, você, com voz, maneiro. Você quer contratar o Senhor Eternidade pra sua festa de aniversário? Você quer... Animação, diversão e muito prazer pro Senhor Eternidade, cara. Enfim. Enfim. Ninguém vai ligar mesmo. Liga pra 9125. Mas então, Disco Ninja, toca aí o Senhor Eternidade cantando o tema como deveria ser. Pronto, agora toca o tema de verdade. Toca o quê? Agora toca o tema de verdade. Love is strange, digital twain, fan that distant far. And realize the animal within is beating hard. Don't be strong when love goes cold. Don't be strong when love comes cold. Não, isso é mais verdade sem graça. Seu tema é muito melhor, cara. É, meu tema é muito melhor, com certeza. Mas então, Full Throttle, joguem, é muito bom. Tem peitinho. Mentira, não tem peitinho. O único defeito do Full Throttle é que não tem peitinho. Porra, é, a mulher usa um macacão. A mulher era pra ser uma holy shit gostosa, motherfucker, yeah. E ela usa não, um macacão, moleque. Não, pra ser sincero, ela era pra ser uma motoqueira lésbica. Era pra ser lésbica. Ela é dos Butchers, que é uma gangue de motoqueiras lésbicas, cara. É, mas tem um monte de motoqueira lésbica escuta e tem a protagonista, que é uma motoqueira lésbica gostosa e gata. Gostosa e gata, você acha? Minha... É pra ser, era pra ser, era pra ser. Ela é mal desenhada, porque o jogo tem um estilo de arte bizarro, então, bom. Mas se você batia a punheta, pra aquilo, velho, não vou julgar você. Não, é só fake design que... Tinha um outro moleque que batia a punheta pro Sprite do Final Fantasy 6, então, porra. Quilapso. Quilapso. Incesto. Incesto. Eu não lembro mais qual foi a ordem que eu coloquei. Deixa eu ver. Você colocou a música em sexto aí? Botei. Aqui. Tire suas músicas em sexto. Tire suas mãos de mim. Eu vou, então, na ordem cronológica reversa. Eu vou de trás pra frente, no bom sentido. No tempo, apenas. DeLorean Style. Começando com um jogo de 2010 da Ubisoft, de Beaten Up, baseado numa obra homônima de histórias em quadrinhos de um canadense, Scott, qualquer coisa. Saiu um filme aí também, que não é grande coisa, mas é legal. E um Scott jogo, Pereguido. É, jogo que... É O'Haley, o nome do cara. Um jogo que proporcionou muita frustration aí pra galera. 8 horas numa só fase, ouvindo só essa música. Disco Ninja, Sapinho do Funk, toca aí o tema do Gideão, na última fase do Scott Pilgrim, contra o mundo. Eu tinha certeza que eu nunca mais ia ouvir essa música, cara. Nunca mais ia ouvir ela. Agora já era. Agora it's done, moleque. It's done. Esse aí é o tema que toca do Sephiroth Pluma no Boladona, do socão infernal sem dó, remorso, ou era a hora do cientista maluco? É na primeira parte da fase. Ah, entendi. Que a gente sempre ouvia quando acabava de perder, né, cara? Então, essa aí da... Na verdade, eu nem sei que parte da fase é, eu acho que é a parte do elevador, não tenho certeza. Mas tanto faz. A gente ouviu essa música durante umas 8 horas, ela alternando com a outra música dessa fase, e essa é uma história muito bonita, muito derradeira de fracasso nosso, porque nosso grande problema nessa fase é que a gente perdia muitas fases antes da metade dela, e as fases não tem checkpoint, a menos que você termine a fase. Então, depois de 8 horas perdendo pro Gideão Sephiroth, ou então chegando no Gideão Cientista Maluco, a gente, uma bela hora, falou, cara, a gente tem que assumir a nossa derrota e jogar no modo normal. E a gente jogou no modo normal, e quando a gente terminou no modo normal, a gente foi abrindo o hard de novo, vamos tentar no hard agora. E aí a gente olhou lá, e a gente deu o high five da derrota, o high five da vergonha, que era o high five de saber que, zerando no normal e, portanto, terminando a última fase, a gente passou a ter um checkpoint pra jogar no modo mais difícil. Esse foi um dos momentos mais vergonhosos. Isso não vale a vitória, cara, isso não vale. O skin tá lá ainda, até agora. O skin vai estar lá, mesmo se a gente usar o checkpoint. O skin tá lá. Apareceu, tá lá, quando a gente zerar, ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer de novo, é verdade. O nome dele, inclusive, batizou agora de o skin do triunfo. Ele virará uma lenda entre nós. O skin do triunfo, é. Vamos comê-lo podre, né, que seja, mas vamos, teremos, vamos possuí-lo com Vulcano, a bebida dos deuses. O Vulcano é bom, a fúria, mano. Mas tem que misturar. Isso aí é bom, hein? É. Pô, misturar. Mestre Splinter! Esse sim, ainda é um mestre, cara. Ai, meu Deus! Por que você é mestre? Você é mestre do quê? Sou mestre Splinter. De quê? De Splinter. Graduado de quê? Do ar-condicionado. Pô, né? Então, de trás pra frente, frente pra trás, vocês preferem? O que você quiser, cara. Você escolhe, a música é sua, a hora é sua. Tempo! Hora de berelhar, como diretico. Enfim, vou começar então também pela antiguidade. Vou direto pro 8-bits. Acho que eu sou o que mais escolhe música de 8-bits. Eu sou essa jota de programa, mas enfim. Acabei de escolher música de 8-bits, seu puto. Mas eu sou o cara, acabei de falar, eu sou o cara que mais escolhe música de 8-bits. É um título também, cara, entra no nick. É o que mais escolhe música de Killer Instinct também. É o amigo mais antigo que escolhe músicas de 8-bits e de Killer Instinct. Exatamente, então eu vou ter que começar por Killer Instinct. Não era aquele disco que eu ia falar, mas já deram spoiler, né? E Então, eu vou repetir o que eu falei no primeiro Disco Ninja. Eu tenho o CD do jogo que veio na caixinha original. Então ele ganha um boost, né? Eu tenho que favorecer o jogo que, porra, se deu o trabalho de fazer um CD. Não é qualquer jogo que tem esse trabalho. Na verdade, quase todos os jogos têm original soundtrack. É um CD. Ah, pensei que você ia falar. Todos os jogos de PlayStation têm CD. Pensei que você ia falar isso. Não seria mentira. Killing Instinct tinha uma música muito maneira que ela dá de 10 a 0 em qualquer música dessas de Halloween, de órgão profano, de música, que é a música do Saberwolf, que é aquele lobão, aquele lobisomem que você controla, né? Que ele tá no torneio pra poder buscar a cura da licantropia. A música é muito maneira, começa com uma risada satânica, um uivo. Peraí, Clusting tem história, mano? Lógico que tem história, moleque. Não, na moral. Tem tanta história quanto história, Street Fighter 2. Ah, tá. Entendi. Cara, tem tanta história. Pega um jogo, tipo Final Fantasy X. Tem tanta história quanto Final Fantasy X. Tantos plot twists, tantos reviravoltas, personagens tão complexos. Verdade. Tem razão. Viu? Ninguém, os ouvintes concordam, todo mundo deu uma risadinha com o cara aí. É o novo doce traseiro. Mas, cara, essa música é muito maneira. Toca aí, é frio na espinha, guarda pro Halloween, bota pra tocar na festinha. E Disco Ninja, manda Tufen Claw pra galera que fecha com certo. Galera que fecha com certo. Presas e garras. Por que essa música é tão foda pra você? Cara, toda vez que você era... Que nem o Senhor da Eternidade era oprimido no Blast Blue e ouvia sempre a mesma música e ficou pra ela na cabeça. Aconteceu isso com você em Killer Instinct também? Não, na verdade, era o cenário que eu mais gostava, que era o castelo do... O castelão clássico de filme de terror. Com essa música, ela tinha esse lance de ter o... Ela não era só música, soundtrack, ela tinha esses efeitos sonoros de Wave, a parada toda, que, porra, não era tão comum assim, as outras músicas não tinham. Então, porra, isso... Cara, ela é bem feita, cara. Ela é bem mas feita, essa música tem uma característica de boss, chefão do jogo, né, não? Cara, por que você acha que não combina com o lobisomem? Não, combina com o lobisomem, mas o lobisomem podia ser o chefão do jogo, ia ser muito mais... Plausível essa música, assim, tão sinistra, putona. Não. Cara, eu gosto, tá aí, tá escolhida já. Foi, tá sendo. Não tô falando que é ruim, não, cara. Pô, Alec, caralho. Tá reclamando, cara. Eu reclamei dessa música. Não tô reclamando, cara. Só reclama, cara. Pô, parece uma velha. Round 2. Então, Mestre Splinter, a regra é clara. Quem termina o round 1, começa o round 2. Pra não ter vantagem, né, cara? Pra não ter vantagem. Aqui é jogo justo. Bom, vamos lá então. Agora sim eu vou falar. Vou voltar agora então realmente pro 8-bits, pro meu Master Systemzinho, porra, que foi meu parceiro de muitos anos. Qual é a outra música dele que ele escolheu pra eu dar o spoiler e ele não falar dessa música agora? Não, vou falar da Diablo. Agora, foda-se. Ai, ai, foda-se, vou falar. Esse jogo, cara, ele era um jogo... Pelo menos o meu círculo social era o mais famoso da época, assim. Era um joguinho que... Era a sensação das festinhas na casa dos amigos. Ninguém jogava Sonic, né, cara? Cara, com os amigos não, porque não, o Sonic não era tão social, assim, o jogo. Tem que reconhecer que não é porra. Ali, esse jogo era rapidinho, você podia fazer até 4 jogadores, porque não era simultâneo, né? Mas, tipo, era competitivo. Então, porra, o jogo era demais, cara. E tinha várias modalidades esportivas no mesmo jogo. Se você não sabe qual é o jogo de de Master System, que tinha várias modalidades esportivas, e que no Brasil ficou muito famoso, principalmente porque ele tinha uma tradução Tectoy bem diferente do nome original do jogo, que era California Games, que não sei porquê virou Jogos de Verão. São Jogos de Verão. Você joga... Você surfa no inverno? Pô, será que no Brasil você surfa? Você anda de skate no inverno? Não pode? Claro que não. Porra, claro que não. Jogos de Verão. É, claro. Skate é um jogo de verão. Tu faz embaixadinha com bola de tênis no inverno? Óbvio que não. Você pode jogar frisbee no inverno? Não? Pô. Claro que não. O vento ficou muito forte. Óbvio que não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Disco Ninja, solta a música do surfista bolado de California Games. Sapinho! Não, ele só vai ter esse pra falar sapinho. Sapinho! Cara, esse jogo, ele tinha, cada modalidade tinha sua musiquinha e todas as musiquinhas ficavam na cabeça, até porque o jogo era repetitivo, você jogava a mesma coisa N vezes até cansar o seu cérebro fritar. Então você se acostumava com a música e, porra, cada modalidade tinha uma musiquinha bem característica. E a do surf, cara, na moral, pra 8 bits, tinha uma capacidade de imersão. Se você quer entender mais sobre imersão, vai no podcast da imersão, que você vai virar expert no assunto. Número 9. E tinha uma capacidade de gerar imersão. Cara, eu me sentia o próprio surfista californiano, cara. Surfista prateado? Californiano. Surfista prateado californiano. Prateado. Cara, eu nunca entendi qual era a do jogo do surf. Eu lembro que eu ficava na onda e ficava subindo e descendo, subindo e descendo. É isso. Aí vinha a onda. Aí a onda ia me pegar. Aí eu ficava reto. Aí eu ia pra longe da onda. Aí quando eu tava longe da onda, eu subia e descia, subia e descia. Mas quando você está reto, você não está fazendo manobra. Se você não faz manobra, você não marca ponto. Mas, porra, tem que fazer ponto? Quer passar de fase. Tá bom, então você joga outro jogo. Nota, cara. Joga Sonic, então. Ou então vai jogar outra modalidade de esporte, cara. Você pode fazer isso também. Vai fazer embaixadinha. Isso. Que é o único a modalidade ali que não pode colocar nenhum animal preferido durante a confecção desse jogo. Coitados. Mas, cara, realmente, é um mistério pra mim, aquelas notas do surf. Eu nunca entendi. Você podia chegar e falar, cara, agora, né, essa rodada foi muito bem. Aí chegava lá, cara, rapidinho, morri, leque. Morri, que merda. Deixa eu sair do jogo. Caralho, vocês estão jogando mesmo. Porra, cara, é brincadeira. Alô. Vocês, hein, cara. Porra. Alô. Já, cara. Porra. Alô. Porra. Fala, fala, senhor Eternidade, tudo bem? Pô, eu fiz várias piadas iradas aí que não saíram porque o nego não me ouve, cara. Que mentira, não corre. Para de jogar, cara. Você sabe que você... Eu não tô jogando, cara. Eu não tô jogando, velho. Caralho. Não tô jogando. Eu tava com o microfone mudo. Eu não tava, pior que não. Eu tava falando, fazer uma piada genial, né? Que foi tipo a melhor piada que eu já criei. Que o mestre Peter falou que ele ainda era mestre. Eu falei, aí o piloto falou, ah, mestre do quê? Eu falei, pô, ele é o mestre da farpa, moleque. O cara é farpado. Nossa. Mas agora já era. Eu ia elogiar, moleque. Esse é o único elogio que ia fazer ao Ross, na minha vida. É verdade, é verdade. Nossa, nunca mais, Ross, nunca mais, Ross. Ele é farpado? Então, cara, pra caralho? É fado, cara, farfado. É, tu pega mulher pra caralho? Cara. Ah, porra. Eu não sei o que é passar um dia sem pegar mulher, cara. É mesmo? Não sabe o que é, né? Moleque, ele é velcro feminino, moleque. Ele chega e pega mulher, colou, já era. Porra. Moleque, hoje mesmo de manhã, cara, eu quero pra um jornal, comprar ali um jornal de hoje pra dar a lida, cara, já era. Pô, porra, ele engravidou uma mulher com suor outro dia desses, porra. Não é mesmo? Porra, pena que hoje é quarta. Pena que hoje é quarta. A parada que é injusta, é que o joguinho você falou uma parada certa, Ninja Inimigo. Você tava fazendo as manobras do surf, a nota pra mim é arbitrária, é aleatória. Existe alguma sequência de manobras que você pode fazer lá que, de alguma forma, a nota aparece. Mas também existe uma teoria de que a nota tá muito ligada ao tempo que você fica na onda. Porque você, tipo, teoricamente, pode seguir em linha reta a porra do jogo todo. E ele faz meio que um cálculo baseado no número de direcionais que você apertou, ou seja, com o número de vezes que subiu e direcionou a onda, e o tempo que você ficou na onda sem cair. Então, deve existir algum macete pra você poder tirar a nota máxima. Mas eu lembro que quando eu bati o recorde de nota do jogo, porra, foi... Você assim, não entendeu o que você fez. Você tava, sei lá, sua mãe falando, filho, vem almoçar, peraí, mãe, não sei o que. O cachorro, assim, puxando a cara, cachorro, pá. Aí quando você olhou, caralho, recorde, É, moleque, é recorde, é o achievement de California Games. 4. 4 é o Mestre Link. 3, Senhor Eternidade. Senhor da Eternidade. Que empolgação. Então, como eu falei, né? Você só pode escolher 3 tipos de música. Ou jogos de luta, ou RPG. Quer dizer, 4, né? Ou jogos de luta, ou RPG, ou Mega Man, ou Full Throttle. Agora é Full Throttle, né? Agora é Full Throttle. Como assim agora é Full Throttle? Porra, porque as 3 regras iniciais não tinha Full Throttle. A não ser que Full Throttle seja jogo de luta, ou Mega Man. Sempre teve Full Throttle, moleque. Na moral, tá viajando aí. Desde o 1. Então, como eu não queria escolher uma música de Mega Man, porque eu não achei nenhuma música de Mega Man que merecesse o tempo de vocês. Então eu escolhi uma música que é de RPG, só que é qualquer um. Se eu não falasse nada, vocês iam achar que é de Mega Man. E, tipo, caralho, vocês iam perguntar assim, ah, de que Mega Man é essa música? Não lembro, saca? Que é a música claramente de Mega Man. Mas, então, quer dizer, primeiro toca aí, Ninja DJ aí. Toca aí a musiquinha do Dash Race do 3D Dot Game Heroes, vai. Toca aí. Porra, essa é a música de... Quer dizer, sapinhou! Ah, toca aí, agora vai. Desconhecida mais irada que eu já ouvi, cara. Pô, moleque, desconhecida, moleque. Tilly Dot Game Heroes é mó mainstream, cara. Não, é a música desconhecida mais irada que eu já ouvi, eu não tô brincando, não. É irado essa música. Pra ver se não parece Mega Man. É igualzinho. É igualzinho. E, porra, essa música foi a que eu mais ouvi no jogo, porque, tipo, tem um minigame no jogo que chama Dash Race, que é tipo uma corrida contra o tempo. Você, no jogo tem um golpe que chama Dash. Você segura o quadrado e ele vai pra cima com a espada. E aí, se você vai pra cima com a espada e você aperta o direcional, ele muda de direção. Só que ele vai muito rápido. Então tem um minigame que é essa corrida disso aí. Você tem que ficar virando pra esquerda e pra direita muito rápido. É muito reflexo. Então uma parada muito difícil pra você fazer o tempo, pra você pegar os itens bolados. É difícil pra caralho. E eu queria pegar os itens porque eu sou completista babaca. Virgem. Então dias da minha vida ouvindo essa música seguidinha. E ela é curtinha, saca? Então eu ouvi tipo 1 milhão de vezes essa música. No loop infinito forever. Eu duvido que você tenha ouvido 1 milhão de vezes. Tá, no mínimo 1000 vezes, com certeza. E porque tem vários, não é um minigame só, tem tipo, acho que 2 ou 3 minigames de corridinha. Na praia. E é muito foda. Não, e esse jogo é muito foda, porque no final, você acha que vai ter um final maneiro e o final é Thank You for Playing. Pô, aí sim, hein, Manolo. Foda. Pô, foda, você deu spoiler pra geral sobre a parada. Ah, que pena. GG. Se fudeu. Ah, otário, se fudeu. Mas a verdade é que, contrariando um podcast 30 e blau aí, sei lá qual era o número, o que importa no jogo é o desenvolvimento, entendeu? O final é irrelevante. É relevante. Você tem desenvolvimento bom no início de final. Cara, no final, todo mundo morre, né, cara? Falando isso, o Senhor Eternidade senta na moto dele. Não, moleque, você não sabe cantar. Sou eu agora. É assim, pode botar em loop aí de novo. Bem, a música que eu escolhi pro Round 2. Round 2 poderia facilmente ser dito como uma música de 007. Tocaria em qualquer filme de 007 fácil, como Agente Secreto, Pegador, que aparece de terninho e gravata, pede um martini batido não mexido, pega a mulherzinha, salva o dia no final e impede a Guerra Fria. Banjo Kazooie. Devorador de cobras. Não vale porque foi de propósito, porra. É paródia de propósito, não vale. Mas é verdade. Não é coincidência. Pior que não é coincidência, mas ficou muito maneira a música. Então, cara, memorável, vale a pena. Disco Ninja, sapinha agora aí o Snake Eater. What a thrill and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime is the way I fly to you. I'm still in a dream state. Ei, já não tocou essa música, cara? Não. Minha psicologia, tem certeza, tem, cara? Tem. Cara, aí, e esse nome aí, hein, cara? Significa? Significa, né? Significa forte, hein? Cara, eu acho que pode, cara. O jogo é Metal Gear Solid 3 e se passa na Guerra Fria. E não tem nada a ver com 007, cara. Nada. Tem sim, é um espião. Cara, tu já viu algum 007 ser um espião que vai pra floresta, tipo, se pinta, camufla, vai se arrastando no meio do mato, passa cocô de cobra, óleo do cacete no corpo pra poder se disfarçar? Tu vê isso? Eu não vejo, porque antigamente era o Pierce Brosnan, o Roger não sei o que, o Sean Connery, mas se mandar o Daniel Craig fazer, ele faz. Ele faz, faz. Ele ainda dá um socão. Pá! E na Craigisa geral na floresta. O próximo dia do bonde vai ter essa cena aí que você falou de cocô de cobra no cu e tal. É. Porque o diretor escuta o nosso podcast, com certeza. Não, o diretor vai ser o Bear Grylls do A Prova de Tudo. Vai mandar. Daniel Craig, você tem que comer essa lombriga gigante pra poder sobreviver. Daniel Craig, você é o melhor. Parabéns, Daniel Craig, você é o melhor, cara. E Metal Gear Solid 3, eu fui jogar, tava na minha adolescência, né? Aí eu amarradão comecei a jogar Metal Gear Solid 3. Aí o irmão da minha namorada na época chegou assim no quarto, entrou, olhou jogando e falou: caraca, esse jogo é muito maneiro. No final você descobre que tá jogando com o Big Boss. Tum, e joinha. Aí você bateu nele? Ele era mais velho que eu. Ele fez isso, saiu andando e você só ouviu a musiquinha. Perfect. Eu ouvi ele. Aí rolou um thank you for playing e acabou. Mas a música é muito boa, ficou marcada aí. O Marciano. Sapinho! O meu tá aí contigo, né? O seu tá comigo. Não, não. Esse que tá aqui comigo é do Fox. O que tá comigo é o meu dois. Metal Gear Solid 2. Ah, beleza. Dois. Vai ter o 3. Vai ter o 2. Vai ter o 5. Então. Vai lá, Ilaps. Continuando a nossa marcha contra o tempo, 1993, Capcom, Super Nintendo. Capcom Presents. Um jogo que se inclui aí na regra dos jogos de luta, Full Throttle, RPG ou Mega Man. A Águia da Tempestade, Disco Ninja, Sapinha ou Storm Eagle no Mega Man X. A Águia da Tempestade é um nome irado traduzindo, hein? Águia da Tempestade. É um nome mais maneiro do que o nome em inglês. Storm Eagle. We'll be right back. excelente tema, um dos melhores temas aí de Mega Man, pelo menos na série X, sem dúvidas, já que tem gente aí que não gosta de comparar. Eu discordo. Mas prossiga. Tá. Eu acho que a série X tem as melhores músicas. É, tem mais recursos de som também, né, em relação à série anterior, então tem gente que gosta de comparar. Tu sabe que isso não significa nada. É, Titoon, de 8 bits, tem músicas muito boas também, sim. Mas... A do Dr. Willy eu acho que é uma das melhores também, porque ainda é das antigas. É, eu acho que é melhor do Mega Man. E essa versão do Storm Eagle nas guitarras daquela banda Mega Driver, então é sensacional. A gente viu um show deles aí recentemente e fabuloso. Uma fase bacana, fase meio Sonic do Mega Man, né? Que cheio de vários caminhos diferentes aí. E você enfrenta a águia zoando no final. Maneiro, gosto muito, interessante. Qual era a arma que derrota o Storm Eagle? Você lembra? X-Buster. Eu uso a arma normal. Eu uso a arma normal dele, no Tatu e no. Isso. Em algum outro aí. E no Boomerang Quanger. É, os quatro, esses quatro. Eu acho que é do Boomerang Quanger que mata a sua menina, né? É, o Armadilho, o Storm Eagle, o Pinguim e o Quanger eu mato com a arma normal, então não sei. Pô, eu mato todos com a arma normal. Sim, é. Sou foda! Dá pra matar todos com normal, mas quando você fica de saco cheio, você troca a arma e mata logo. Lápis, por favor. Voltando mais 2 anos no tempo, então, agora. Uma época diferente, né? Das nossas vidas. 1991. Uma época mais inocente, né? É uma época em que o céu era mais azul e o sol brilhava mais forte. E a sessão da tarde, de vez em quando, passava De Volta para o Futuro, parte 3. Com Marty McFly tentando voltar ao Velho Oeste em 1885 para resgatar Doc Brown, que tinha realizado seu sonho. Isso. Que tinha ido realizar seu sonho de ir pro Velho Oeste. E é do Velho Oeste que eu vou falar. Porque nessa época ainda não tinha John Marston, né? Não tinha nada disso. Mas o Velho Oeste era um tema ainda bem tratado nos filmes, né? Passava muito filme antigo aí na Bandeirantes, na Record. Na SBT. Não quero falar com Bandeirantes. Morre, diabo. Só que me interessam as câmeras. É, fica calado. Não quero falar com Bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. E em 91, a Konami lançou pros arcades, depois esse jogo foi sair também pros consoles da época, o Mega Drive e o Super Nintendo. Disco Ninja, 4 homens cavalgando rumo ao pôr do sol. Steve, Billy, Bob, Cormano... Sunset Riders. Caraca! Cormano! Muito bom, moleque. Muito boa, bom. Foi errado. Cormano. Ganhou o round. Sensacional. Essa é a música da segunda fase, né? É da primeira. Da primeira? É. Peraí, que as duas aqui, primeiras fases são... O quê? Escolhi o Cormano. Ah, moleque! Tá bom. Tu gosta de jogar com rosinha, o problema é seu. Mexicano rosa, né? Pô, americano, caralho, meu irmão. Nego é muito filho da puta mesmo, né, cara? Tenho certeza que isso foi história de algum fudido da Konami nos Estados Unidos que inventou essa porra do mexicano seu rosinha. Ah, foda-se. O Cormano virou o mais popular. O Cormano é o mais maneiro, meu. Era roubado. É o mais maneiro. Não, o mais maneiro é o Billy. Pra escolher ele. Você foi o Billy. Se amarra num lourão, né? Sim. Você vê que todos os americanos eram loucos, né? Sabe que o Bob parece o Legolas, né? Do Senhor dos Anéis, já reparou? Ele tem um narigão assim, tem um cabelo meio escorrido, usa calça verde. Na verdade, os caras do Sunset Riders nada mais são do que o Restart daquela época, né? Um com calça amarela, um de calça verde, nossa, um de calça vermelha. Eles são caralho, Restart macho. É a versão macho do Restart, entendeu? Não, deixa eu te explicar. É porque era pra diferenciar mais os personagens. Lógico. O Restart era parecido. Entendeu? Igual o Restart, pô. Né? Que são todos iguais. É que nem o Mario e o Luigi, é mesmo sprite, que um é verde pro o Restart também, pô. Se mais dois, um ia ser azul e o outro um amarelo. Isso, o Restart também. São 5 malucos que são mesmo sprite. O Vavrat sabe a diferença de um pro outro. Por isso que eles usam roupa diferente, cara. Os caras são todos iguais, o mesmo cabelo, o mesmo... E óculos sem lente. Isso, aí eles vão pintando a cor da calça, pinta o cabelo, pra ficar diferente, pô. É isso, Sunset Riders é o restart macho. É que nem cara, quando o Ben Reilly fica diferente do Peter Parker, né? Ele pinta o cabelo de louro e o uniforme fica meio diferente, né? Ele fica mais diferente ainda quando ele morre, que ele se decompõe todo. Olha só, cara, o cara não é só um personagem escroto, cara. Olha só, ele tem aí uma fotinho, tem um nome próprio. Kurano Wild. Kurano Wild. Favorite food e drink. É, mas chegava passando no fliperama. Ele tem a melhor comida e melhor bebida. Melhor comida é bife de carne. Melhor bebida é leite. E a palavra preferida dele é coragem. Ó, essa palavra de bebida preferida é leite, é isso aí, hein? Ele veste de rosa, cara, e bebe leite. Kurano é meio tipo o personagem do Charles Bronson no Era Uma Vez no Oeste. Aquele maluco todo singelo, que tu não dá nada pelo cara. Quando tu vai ver, o cara é o motherfucker supremo. Peraí. A bebida preferida do Charles Bronson não é leite e ele não anda com roupa rosa. Mas é um personagem singelo, mas ele anda com a gaita. Né? Foi 5. Vai logo você, velho. Vai desviar. Caralho. 4. Acromat Splinter. Sou eu, moleque. Você induziu o resultado, mas tranquilo. Mas pera aí, round 2 já não foi ele. Round 3 agora, cara. Ah, já é round 3. Tem que falar round 3. Já falei, cara. Falar uma parada. E, novamente falando de um jogo que não só eu, mas pessoas nos podcasts, que eu não vou dizer quem, não vou apontar nomes, perderam muitas horas jogando, Diabo, querendo ser top de ladder no servidor da Battle.net, falando, certo, cara, vou ser o sequelado que vou chegar no level 99 primeiro, vou mostrar que eu sou virgem. Conheço pessoas nesse podcast que lutaram por esse achievement. De ser virgem? Cara, eu já comentei no último podcast, cara, que pegar mulher é coisa de viadinho, e jogar Diablo é coisa de macho. Isso é verdade, isso é uma das verdades do universo. Qual o achievement? O achievement de ser virgem? Não, o achievement de ser macho pra caralho. Ah, tá. O achievement de ser virgem, teoricamente, você perde esse achievement, né? Você nasce com ele. E a sua luta é para perder. É para deactive esse status, esse troféu que você tem. Eu já nasci sem, cara. Ah, é? É. Eu tenho uma boa explicação pra isso, mas eu não vou falar, não. Não, é. Escolhi o quê? Escolhi uma música do segundo ato. Pera aí. Toca aí, DJ. De Disco Ninja. A música do Harém, em homenagem aos avassaladores. Aí. Não, hoje a gente não tá atendendo por esses nomes normais, sapinho, não, cara. Sapinho, diz aí, Sapinho DJ. Então, essa música aí ela tocava quando você falou, cara, já cansei do ato 2, foda-se, eu quero ir pro ato 3. E você depois pro ato sexual. Depois pro ato sexual, quando você acha que tá no finalzinho do ato 2, tipo, o nego fala, cara, entra aqui no castelo da cidade principal, vai pros forões, pras catacumbas aqui do castelo, e resolve o problema aqui, vai matar o Summoner e vai ser feliz. Aí você descobre que tem mais uns 4 ou 5 andares de putaria pra você matar monstro e você descer aquela porra de castelo. Tem os andares chamados Harém. Quer dizer, você não vê mulher nenhuma, só monstro. Mas o nome do negócio é Harém. Cara, de pior monstro. É isso. Pior é que tu tá achando o Harém chato, moleque. Que o pior vem por aí. Mas isso que é a parada, cara. Tipo, não faz muito sentido, né, cara? Devia parecer ter umas putas do mal, né? No Harém. Umas putas do mal, é verdade. Só tem aqueles gordos Blazers, lá, Blunderbores e uma porra de caveirinha escrota. Mal caralho, feio isso, né? Será de repente, que a casa... na versão unrated do diretor, tinha umas putas de buceta aberta te atacando, mas ele falou que ia ficar muito hardcore. A nego nerfou pra um bando de gordo e esqueleto. Caraca, aí, essa fase aí é a casa de praia da Paraguai, moleque. Ah, vocês não vieram no último podcast. Ih, nem ouvi. Qual é da casa de praia? Nem ouvi. Não, então tá fora, tá de fora. Fica de fora aí. Então demorou. Cara, essa música eu achava maneiro que era uma das. Eu acho que a música de Diablo tem o vocal mais forte. Que tem a. Não sei nem se é a que tem. A única que tem vocal. Isso é brincadeira, né, cara? É verdade. Não, não é a única que tem vocal, não. Tem uma. Tá no Pigmeu. Tem um Fallen. Fresh Meat. Mas, cara, é a música que o vocal mais marcou, assim. Tinha essa. Não sei se foi. Acho que já na mesma época de Gladiador, não é? Caralho, se o vocal. É, mesmo que o vocal mais. É a música que o vocal mais marcou. Tá tocando a música aí. Snake Eater. Não, cara. Falando. Agora você mexeu com todas as músicas. Com certeza. Tô falando do Diablo, seu puto. Eu sei, cara. Foi muito chato, caralho. É uma brincadeira, cara. Não, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é pra dar séria. Podcast sério. Jornalístico. Informativo. Boa noite. Porra. Aprendi nada lá no seu trabalho, não, cara? Próximo. Sou eu. JJ, o Jatinho. Sou eu. E aí, o que tu escolheu aí pra nos agraciar? Seguindo a regra, né? RPG. Escolhi um RPG aqui. Escolhi um Final Fight Fantasy, que eu curto. De novo? Hã? De novo? De novo, não. O primeiro Final Fight Fantasy que eu escolhi nesse programa, porra. Que de novo? Tá maluco? Você está maluco, Mestre Splinter? De novo? O senhor está maluco? Bem. Final Fantasy. A gente já esgotou o assunto no podcast do dia no começo do mês, cara. Tem que ser essa visto, música gente. Tocou no episódio Final Fight Fantasy que a gente lançou. E é sobre o Final Fight Fantasy VII, aquele que tem tanta polêmica por volta dele, que tem o protagonista mais macho de todos. Foi lá. Não, mas macho é o Final Fantasy. É, dos últimos Final Fantasy, realmente. O pior de tudo é saber disso, né? Que dos últimos Final Fantasy, realmente. Pior não. Pior que não. Mais macho dos últimos. Depois do 6, o mais macho do Final Fantasy foi a Lightning, do 13. A Lightning do 13. Fato, verdade. Tem razão. Ela é mais macho. Mas eu resolvi escolher uma música que marcou muito minha época, porque eu ficava procurando numa florestinha no mapa uma matéria específica, uma magia. Então, eu ficava magia! Nessa cidade pra pegar e comprar as minhas coisas pra poder voltar pra floresta. E o nome da cidade era Cosmo Canyon. Oh, Sapinho! Yeah. Tribal e foda. Sério. Tribal e foda? Tribal e foda. Quem falou sobre mim? Eu falei que essa música é foda pra caralho. É foda pra caralho. Essa foda é música caralho. Essa é a cidade natal do personagem bestial do seu grupo. Ele é uma pantera verde tigre bolado com um rabo de fogo Charmander. Verde? É uma raça. Verde. Caralho, o Nietzsche inimigo é daltônico, moleque. Revelação bombástica. Eu não falei verde, foi mais Splinter que falou, porra. Não, você falou verde. Você que falou verde, seu animal. Pode ouvir a gravação. Meu Deus, o cara, o maluco é daltônico, cara. Do cara, você tá com fogo, cara. Peraí, Nietzsche inimigo. Qual é a cor do kimono do Ken? Vermelho. Caralho, é daltônico, moleque. Caralho, é daltônico mesmo, é roxo, ali. Tu sabia que a cor do Blanca e o cabelo dele são diferentes, né? A pele e o cabelo. Claro que não, cara. Vai se fuder, ele é tudo uniforme. Caralho, o cara é daltônico, meu irmão. Tu sabe que a roupa do Suki é de que cor pra você? Nem sei quem é o Kisuki. Yusuke, do Rock Show. Ah, o Yusuke, porra, verde, né, cara? Cara, caralho, moleque. Tô preocupado, meu irmão. É violento, marrom, cara. Marrom. Aí, marrom, aí, o cara é um tigre vermelho bolado do caralho, rabo. Caralho, era pantera, moleque. Agora é tigre? Era uma pantera verde, agora virou um tigre vermelho. Caralho, cara. Moleque. Tá confundindo, sério, tá confundindo os ouvidos. Caralho, velho. Tá sick você hoje. Que pariu. Filho da puta. Ele é um felino. Fumava maconha o dia inteiro. Era um natureba do caralho, entendeu? Clorofila na veia pra malhar depois. Playboy, fudido natureba. Aí ele, na tribo dele lá, e tocava essa música. E falava, caraca, ele é só um tigre pantera verde natureba, entendeu? Mas não, o cara era inteligente. É laranja, cara. Caralho, é verde, moleque. É verde ou vermelho, cara? Você decide, cara. Por favor, cara. Vamos, sério. Ele é verde, porra. Sério, porque ele tomou clorofila, velho. Ele é verde, clorofila. A maturidade dele, cara. Ele é verde. Você isso. Tem muito a amadurecer ainda. É. Exatamente. É, na verdade, quando você chega lá e ele fala que tá pronto pra ir pra batalha já, ele fala assim, não, eu tô pronto, eu tenho 415 anos. Aí chega o pai dele e fala assim, cara, larga de parar de bancar o fodão, cara. Se você fosse humano, você teria, tipo, 17 anos, que nem eles. Então para de bancar o fodão. Você ainda está verde, você ainda está verde. Exatamente. Aí, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui e descobri que claramente ele era laranja. Apesar do nome dele ser Red, ser misleading, mas ele é laranja, com certeza. Ele é laranja, né? Qual é o código da cor dele? É... Tralha FF0247? Não. É, não, laranja é tipo FF9 alguma coisa 00. Laranja você pega o vermelho inteiro e junta um pouco do verde. É, a cor dele é Tralha FF8000. Pode botar aí que você vai ver que é a cor do Red 13. É, que foi o que eu acabei de falar, né? Que FF alguma coisa de verde 00. Sem precisar contar gotas. Sou foda, eu sou um mestre, amigo, das cores. Sou um mestre do arco-íris, amigo. Mestre do arco-íris, velho. Amigo. Significa. Senhor, a eternidade! Levanta, corta último. E finaliza e ganha o jogo, cara. Aí. Chorando se foi. Quem um dia só me fez chorar. Mas então, pra finalizar, eu escolhi uma música de boss, né? De boss. E não é um boss qualquer. Boss final. De boss. E não é um boss de boss. Não é um boss final qualquer. É um boss final abstrato. Swallow se você mess. Pensa, se você pensa que eu estou te falando de Final Fantasy, você está muito enganado. Porque não é só Final Fantasy. Tem boss abstrato. Não sei se você sabe, mas você já jogou um jogo chamado Gatilho do Crono. Gatilho Crônico do Tempo, moleque. Gatilho Crônico do Tempo? Esse jogo aí? Você já jogou, você sabe que, pô, você vai lá e a ameaça mortal do mundo é o Lavos, que é um monstrão, um tartaruga man. Abstrato. Aí você mata o tartaruga man e aí você vê, ficou a caixa do tartaruga man. Vamos entrar dentro da caixa do tartaruga man. Por que não? Aí você entra na caixa do tartaruga man. E aí tem um coração do tartaruga man. Já é uma parada que você vê que ficou mais abstrato. Aí você, caralho, ficou abstrato. Aí você mata a parada e fala, agora zerei, né? Não, fica mais abstrato. Você enfrenta, sei lá, o cérebro do tartaruga man. Não, você enfrenta, tipo, o astronauta homem. Alienígena man. Astronauta man. Man alienígena. Então, sapinho, toca aí a musiquinha do astronauta man do Chrono Trigger. O astronauta da Mônica. Bonequinhos de Chrono Trigger agora, né? Moleque, bota uma foto desses do Astronauta Man, moleque, no Astronauta Man. É, deixa eu procurar aqui, Chrono Trigger Astronauta Man. Primeiro resultado. Vocês são muitos noobs, cara. Vocês nem lembram da história. A história é que ali é a forma antropomórfica da entidade Lavos. E teorias dizem que os seres humanos só são do jeito que são porque o Lavos assim o quis. Falou o cara que nunca tinha jogado o jogo, aí jogou semana passada e agora fala que os outros membros da engraçada, né, cara? É que nem o Luke Skywalker, tá ligado? É. Ele, tipo, tem que andar pra pelear, tem um negócio que é força. Aí ele chega e encontra o Harrison Ford e o Harrison Ford, ah, não acredito nessa merda de força aí. Como? Você não acredita? Caralho. Eu não entendi o paralelo, cara. Meu Deus. Então volta pra escola. Você é ignorante pra caralho. Depois eu desenho pra você, cara. Demorou, mas então. Mas continue a merda que você tá falando. Continue a merda. Vendo aqui eu já guardo. Não, fala aí, cara. Já expliquei. Já dei uma aula aqui pra vocês. Tá ótimo. Mas como toda boa fase abstrata do boss final, é um boss tenso que tu tá lá usando seus cooldowns, habilidades. E a luta demora, então você escuta bastante a música. E marca. É bem chato. Porra, bem chato, que gordinho. Porra, é muito chato essas lutas eternas, cara. Você já viu qual é o macete. Você vê que você não vai morrer de jeito nenhum, mas tem que ficar aguentando. É chato quando você descobre o macete de vir. É que nem você tá jogando paciência e você abriu todas as casas. Acabou o jogo, as casas zerou o jogo. É, mas Splinter é aquele cara que joga Chrono Trigger assim. Um dos personagens do tipo dele só vai reviver. E os outros vão ficar caídos no chão. Aí ele leva, chega o turno dele, revive o cara que morreu. O Crono dá só aquele golpe lá de luz. Lumina. Bolado. Luminaire. E um outro fica revivendo. É a Genkidama sinistra dele, que ele fala, Genkidama! Aí um outro fica revivendo e um outro fica curando. Então é só isso. Demora um dia, mas mata. Triple Tet pra quê? Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. No baixofrentesoco.com. E aí, dúvidas, reclamações. Se você gostou do podcast ou não gostou, manda e-mail pra onde, Lapso? Eu gosto de jogos, @ baixofrentesoco.com, ou então no Twitter, baixofrentesoco, ou então no site, baixofrentesoco.com. Mas não se esqueça de colocar o nick de CS, senão a gente vai ignorar todo mundo. Ou pelo menos inventar um nick pra você. Todo mundo. Pra te enlouquecer. Enlouquecer. Todos que escutaram não conseguem esquecer. Diz tchau, Splinter. Tchau. Diz tchau. Tchau. Tchau, minha Splinter. Tchau, minha Splinter. Tchau. Tchau, minha Splinter. Tchau. Sapinho, sapinho. Sou foda. A cama de esculacho na sala ou no quarto. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan